llama Prada. Cuéntala, un chiquito con ser. Esta manera de beber, eso está mi derrubar, eso está mi por maluco. De vez en cuando me pregunto si está a acontecer o se toma apasionando. Todos los días misma historia, eso ya no es normal, debe haber algo extraño. Duas horas telefone, deve ser sua irmã, deve haver terceiro. E fica sempre me olhando, e eu com cara de alguém, não estou percebendo. Lutando pra minha mãe, lutando pra minha fêmea, sempre não consigo nada. E de repente vem alguém, olha só meu amigo, tem alguém tá te puxando. Este jeito de falar, este jeito de dizer, isso vai me suicidar. Eu já estou cansado de viver. Acho que eu vou. Ver o meu filho já é motivo de viver, isso só me dá mais power. Suas várias saídas de longa duração, isso só me põe mais tonto. Tentando te aconselhar, te pôr no caminho certo, esse gás não te weje. E ainda tem vergonha, tem coragem de dizer isso na minha sogra. Eu ainda me fazendo, a sogra me aconselhando, apesar de tudo, cuida dela. Minha única filha, eu nem assim também, eu respeito ela. O defeito dela, a traição nunca, mesmo de olhos fechados, mente sem dormindo, de estar a pensar. Será que com quem está? Será que com quem vai? Essas palavras vêm de onde põe me a sufocar. Eu vou tentar mais uma vez, eu vou ligar para ela, para ver se estava com a sogra ou amiga dela. Tanta lágrima lagrimejada, ela já na porta. Oi, oi, eu tava em casa da minha amiga. Eu como homem, ok, dentro de mim, estás a me fazer de parvo. Parvo, parvo, parvo. Eu já estou cansado de viver. Acho que eu vou desistir. Eu já estou cansado de viver. Acho que eu vou desistir. Ai, decide em tomar serviço essa história. Desconheço essa história, vai ser lembrante. Capito, já nunca fiz tua história. Desconfiável, só pra exagerar. O meu amigo, o que me conta? Aquela dama aí, na reunião de cotas, ela é mais falada, a mais indicada. Comportamentos, atitudes, nunca adequados. Mano, quando tô no job, job sai sete, volta sete dias sem entender. Ela sabe quanto tempo que eu tô no job. Eu tô do amarrotado, a água já no banho, sem palavras pra dizer. Ela consegue, só me convencer. E quando estou perto dela, não consigo falar. Os lábios tremem, a boca treme, só de liuiar. Pouca coisa eu consigo só me revelar. Também desconfio daqueles que falam, porque nem sempre que eles dizem também é verdade. Na reunião com os bradas, quando falam de mim, sempre dizem que eu não faço nada. Depois tudo que foi, assim fazer de santa. E eu sempre com cara que não sei de nada. Apesar de ser bonita, ter uma pele lisa, comportamentos contam, as atitudes ditam. Eu já estou cansado de viver. Acho que eu vou.